altímetro 1020, Bismarquinha 2000, e reporte localizador, Corno 04. Corno 04, 2000, subsidente reportará localizador. Salvador, Gol 17, 15. Bom dia, Gol 17, 15. Contato a radar da sua identificação. Desce para 3 mil pés via ponte com 1020. Bom dia, desce por 3 mil pés via ponte Gol 1020. Gol 17, 15. LS, Gol 995, visual com a Sono 0. Gol no 995. Completa a próxima LS, Sono 0, chega agora a torre 118, decimal, meia dúzia, bom dia. 286, bom dia, Salvador, bom dia, Gol 995, Sono 0 LS. Bom dia, no 995, ajuste 1020, vento de 130 com 612, repórter baixado travado. Vai tomar quando baixar travado, igual nós não. Chegou no 897, aciona a identificação. Desce, mantém 4 mil pés com altímetro 1020. Chegada a ponte. Gol no 897. Está travado, Gol 995. Pouso autorizado, 130 com 4 nós. Autorizado pouso, Sono Zero, Bono 995. Sua 140, descida Boeing 737. Linha 07, essa identificação. Desce chegada a bordo para 5 mil pés com 1020A. No 995 aos 35, direita Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, portão 3517, acione identificação. Reporte para a descida, chegada bom. Estamos utilizando 200, com o motor autorizado até o 160 pela frente, tá bom? Ok, ciente. Então está agora reautorizado para 060, chegada bom. O 3517. Boa noite, 97, tráfego 12 horas, 8 milhas, livra 8 mil em descida, Boeing 737. Gente, número 2, boa noite, tráfego. Negativo, número 3 na aproximação, número 1, número 1 está 15 milhas à sua frente, levando 6 mil em descida. Bônus 715, tráfego anteriormente formado, agora 7 milhas. Coluna 04, está liberada a restrição vertical na posição pelo Coluna 04. Liberada a restrição no 04. No 75, redução 1809. Reduzindo 1809, no 75. 5897, redução 220. Passando pelo, qual é a sua velocidade? Está cruzando 200 para 180, 715. 715. Vê se mantém 3 mil, redução para 170 e reporte o localizador. Gol no 715. Reduzindo 170, você mandar no localizador, no 715. Sim, desça para 3 mil. 13 no perto, 17 no 5. 1804 estabilizado. 1804, completa aproximação ILS, torre 118 decimal 62, voo 1804. 18 mesmo. Autorizado 2000, ano 705. 2000, ano 705. Ano de 97, reautorizado para 3000 pés, um diâmetro 1020. O ano de 97. Por 97, por 804, repórter baixar travado. Baixar travado. Livre pouso, pista 10, vento 130 com 612. Livre pouso na 10, 804. Marte Alian confirmando o Havaí. Ciente. 97, redução 1709. 97, reduzindo a 179. Estabilizado ILSX foi 1019705. 1019705, completa aproximação. 5 milhas para o marcador externo, traço à frente também 5 milhas. Torre 118.62. 118.62, 1019705. Bom trabalho. O 97, passa uns 30 graus à sua direita, sem interceptar o lock, e se mantém a 2000. Tráfego à frente está 5 milhas. Desse mantém a 2000, curvando 30 graus à direita, chama estabilizado. Experimentar o nosso voo. O 1607 da Gol é autorizado para 3000 pés. Para 3020, 1607. Firmo. 3517 é autorizado para 4000 pés, 1020 no altímetro. 4000 ajustado no 020, tá 37, opa, 3597. Redução para a velocidade de aproximação. Reduzindo 169, gol 897. Apenas o setor para o Marte Alian, que é o setor Whisky. 1897, passa a posição Duna, completa LS, traço à frente 5 milhas, torre 118.62. 18.6 até já, 97. Por 804 aos 48, direita, prossegue Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão no 01804. 1000, reportando estabilizado, 300. Voo no 7, no 5, pouso autorizado, 130 graus, 612 nós. Autorizado o pouso, poderia aumentar a intensidade do papel? Tá autorizado, pouso, 1715. Oi, Salvador, bom dia, voo 1897, 1,5 do direto. Seguro 897, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, 97. Cuidado ali, mantém o Mike Charlie Yankee, está aprovado o voo local, a Voem, com 1000 pés no corredor Axé, o controle 120.8 e vai acionar o código 5420, Mike Charlie Yankee. Ativo, aguardo a decolagem. O 9607 estabilizado. O 9607 checa 3, chame a torre, o 9108. 2-2-6, 1-0-7-0-4-0. Bom dia. 02-1-7-2-5. Para 2000 com 0-2-0 livre. 2000-1020, autorizado ILS 3-5-1-7. 97, vento 130 graus, 04 nós. Pista livre, autorizado o pouso. Livre pouso, 0, gol 1897. Corrida, Salvador, bom dia, gol no 607. Gol 607, continua a aproximação, aguarda pista livre. 607. Afirmativo, observe o tráfego na curta final da 1-0, logo após está livre, 130 graus, 04 nós.